Já 19, solo aos 34, vai livrar a direita, táxi via Alfa e Delta. Chame para o cruzamento da pista 1-0. Alfa e Delta, chama para cruzamento da 1-0, mantendo a escuta. Mantendo a escuta da torre. Caralho. No 567, livre decolagem, vento 1-0 graus no 4 nós. Livre decolagem, 567. 2 Salvador, gol 1-2-7-3, ponte espera da 1-0. Gol 1-2-7-3, após o tráfego da companhia, ali mantém 1-0. Após a companhia, ali mantém 1-0, gol 1-2-7-3. Obrigado, até a próxima. Bom voo. Alô, Galeão, desculpa, pessoal, Salvador, gol 1940, tá no gate 05, solicita o pushback e acionamento. Autorizado, chama pro táxi. Autorizado, chama pro táxi, gol 1940. O Carajá 19 para o cruzamento, táxi. Carajá 19, autorizado o cruzamento da pista 10, táxi até o pátio militar. Pode estacionar, frequência livre, Carajá 19. Cruzamento, Carajá 19. 1567, decola 36, controle 1-9, decimal 8. 198, obrigado. Controle Salvador, 1567, tá gol. Gol 1567, contato radar na decolagem. Suba ao nível 360 na saída gol, transição feita. 360, 1567, tá gol. Uno 273, litro de colagem, vento 1-0 graus, no meia nós. Já de colagem, pista 0, Uno 273. Chama agora o centro Recife, 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. Chama lá, obrigado, boa tarde, bom domingo aí. Bom voo. O 273, decola 38, controle 1-9, decimal 8. Uma boa tarde. Controle 198, boa tarde, bom 273. Controle Salvador, Gol 1273. Gol 1273, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da EL, após Leda, direto Bridge. Gente, saída da EL, após Leda, Bridge, quando possível a proa de da EL, 273. Vai manter o perfil da saída, já temos tráfego na saída. Hoje, autorizado direto da EL, Gol 1273. Possível, autorizado direto da EL, Gol 273, obrigado. Salvador, Gol 1940, instruções de táxi, está com 188 a bordo, autonomia 4 horas e 13, alterna Galeão. Gente, 188 a bordo, altímetro no 0 no 1, táxi via Índia, corrija Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 1186, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 1186, Gol 1940. Salvador, Gol 1940, próximo ao ponto, espera 1-0, pronto. Gol 1940, linha decola, vento 1-0 graus no 4 nós. A linha decola, Gol 1940. 1-3-3, decimal 3-5, alterna 1-2-5, decimal 1, tem um bom voo. 3-3-2-5, 2-5-1, obrigado. Papapapá, Alfa Charlie Mike, autorizado a final do procedimento ILS, que sua pista no zero, desça para 2 ao pé, altímetro 1-0-1-1, reporta estabilizado. Ok, descendente 2000, I will put a back side watch on localize. Sorry. Alô 940, decola 44, controle 1 no 9, decimal 8. Boa noite. 398, boa noite, obrigado. Controle, boa noite, 940, decolando. Voo no 940, contato radar na decolagem. Suba ao nível 360 na saída da El, após Leda, direto Bideb. Dael, Leda, Bideb, voo no 940, nível 360. O Gol 1273, pode aproar. Brinde, está presente? Autorizado, Gol no 273. Chama agora o Centro Recife. 133, decimal 25. Alterna 125, decimal 1. Bom voo. Tchau, obrigado. Alô, Salvador, boa noite. O TAN 3197, ciente da Quebec. Autorização Galeão 340. Autorizado, Galeão, nível 340, via Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, grupo, Upper Zulu 14, Tokim. Saída da El, Leda, Midev. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5055. Copeja. Autorizado, nível 340, via Upper November 857, até Porto Seguro. Após Upper Zulu 16, Group, Upper Zulu 4, Tokim. Saída, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Bidev. 198, controle 5055. É o transponder, 3197. Protegimento correto, chama para inspecionamento. Chamará, 3197. Fala, Salvador, cordial, boa tarde. Esse é o trip 5241 para Confim, ciente da Quebec, solicita cópia. So Charlie Mike, changing rules at 48, clear right hand base, report on final runway 17, Alpha Charlie Mike. Roger, yes, I will call you back, final runway 17. Autorizado nível 400 para Confins via Upper Zulu 16, saída será da El Leda, depois Bridge, pista em Zulu 0 após decolagem curva direita. Controle Salvador em 119.8, código transponder 5053, trepe. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Chamará para pushback acionamento, trepe 5241. Alpha Charlie Mike, I have been sight, clear to land runway 17. Wind 110 degrees, 15 knots. Roger, I have a field in sight. I am clear to land on runway 17, get on lock. Zero chama agora o centro Recife, 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. 3325 251, obrigado, boa tarde. Bom, bom. Obrigado. Yes, ma'am, that's one number 5. Roger, clear backtrack on the runway and after take course at your left, 8 from 5. After leaving the runway, the frequency is green. Thank you, goodbye. Decola da 17, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5025, coteja. Planejamento correto, pode informar pessoas a bordo. Meia dúzia a bordo, altímetro no 0 no 1, para acionamento táxi chame torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Afirmativo, 5241, no pátio de número 3, posição 3. Autorizado de chamar o táxi. Chamará para o táxi, 5241. Salvador, boa noite, tá? 3197 para posicionamento, gate ao 7. Autorizado, chama para o táxi. Pode chamar a 3197. Chamei, prossiga. Intenção decolar via corredor forte. Sente litoral sul, então, corredor axé. Guarde cópia. Solo Salvador 35241, estamos com 67 a bordo, 3145 de autonomia, alternando Galeão, pronto para o táxi. 167 a bordo, altímetro no 091, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 1816, bom voo. Vai a Juliette Alfa no ponto de espera, 1186, grato, uma ótima noite. Tchau, 19, prossiga. Sente 16 a bordo, está livre o acionamento, aguarde para a cópia, Carajá 19. Juliette Romeu pronto para a cópia. Autorizado o voo local, 1.000 pés, corredor axé, decola da 1.7, curva direita, controle 1.19.8, aciona 0.1.1.7, coteja. Pés, o Mike Juliette Romeu. Confirma, 2 a bordo. Sente altímetro no 0.9 para acionamento, chame torre 1.9.6, bom voo. Vai ficar sobre o voo, sobre o... Continuar até todo? Caju. Decola da 1.0, curva à esquerda, controle 1.9.8, aciona 5.0.4.1, coteja. E agilizar, mais ou menos, não tem ninguém na terminal ainda. Direcionamento, chama táxi, Oscar Romeo, Oscar Romeo Alfa. Chame torre, 1.9.6. O Salvador, 3197 para o táxi, 1.81 a bordo, 4 horas, altera Guarulhos. Sente 181 a bordo, altímetro no 0.9, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 1.8.6, bom voo. 1.011, Juliette Alfa, 18.6, bom trabalho, 3.1.7. Primeira cola pela 1.0, 3.4. Equador, uma boa noite, esse é o Gol no 884, passa 160 para 150, seguinte da Quebec. Gol no 884, controle Salvador, aciona identificação, desça ao nível 050 na chegada Mare, altímetro 1011. Identificou 050 Mare 1011, 1884 é louco. Controle Salvador, muito boa noite. É o trip 52. 1-8, transfere, está passando nível no mesmo. Trip 5218, é o controle Salvador, aciona identificação. Desça ao nível 060 na chegada Aman, altímetro no 091. 060, 1-0-1, Aman, trip 5218. 4-1, decolou 03, controle 119, trip 8. 119.8, trip 5241, uma boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, cordial, boa noite. Trip 5241, decolado, perfil da Dael com Leda. Trip 5241, contato radar na decolagem, suba ao nível 400 na saída da Dael, após Leda, direto bridge. Após Leda, direto bridge, o trip 5241.